Nesta vida o crente é provado, mas tem ao seu lado auxílio divino. E chorando sua cruz tão pesada, à beira da estrada lamenta o destino. O Senhor tem provado seu povo e é vitorioso quem leva sua cruz. Se não tens esperança de vida, procura guarida nos pés de Jesus. Chora nos pés de Jesus, porque ele enxuga teus olhos também. Confia somente, espera no amanhecer, tua vitória vem. Chora nos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Quantas vezes a noite sombria não traz alegria e tudo é tristeza. E o crente de rosto em terra, gemendo e chorando, não perde a certeza de que Deus não despreza o seu povo. Na água e no fogo ele estende sua mão. Quando tudo parece perdido, Deus mostra que o crente não chora em vão. Chora nos pés de Jesus, porque ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer, tua vitória vem. Chora nos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão.